3662, após o cap, desça para 2000 pés, o ajuste 1020, autorizada a sinaliência, possibilizado. Após o cap, 2000 pés, autorizada a sinaliência, canal estabilizado, 3662. Beleza, com a pista vista 3858. Então, 3858, complete final IF, chame a torre 11895. 1895, boa noite. Boa. Paulo Salvador, boa noite, eu vou 2043. Bom, 2043, boa noite, informação CR, impulso, copia? Sim, Matheus. Guarulhos autorizado 360, da cola da 10, com primeira curva direita na saída da Eoleda Mótima. Top 2110 é a primeira aerovia após, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5440, controle 1-20, decimal 8. Estimativo, gol 2046, autorizado para São Paulo, Guarulhos, gol 2. Time de voo 360, viola, plano de voo, conforme. Agora transponder 0, curva direita, saída da Eoleda Mótima. Top 2110, a primeira aerovia após, o plano de voo. 3858, solo de 44, direita 1219. Então. Direita 1219 para 3858. Salvador, 3858, Alfa Juliette, Delhi 02. Alfa Juliette, para 02, para 3858. O localizador visual, o 3662. Tá, 3662, chame a torre 1895. 1895. Flight 3662, passando Índia Serra. Flight 3662, ajuste no 020, avistado, mundo privado, pista 0, vento 0, 90 graus, 5 nós, pista molhada. Ok, entendido, pista molhada, confere? Confirmo. Pista molhada, livre pouso, para 3662. Solo 47219. 319. O 3662 ligou. 3662, só que teve Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette 03. Salvador, ground, Santa Peru, 7817, position 11, ready for push and engine start. 7817, clear to push and start to report to Ranch Vertex. Clear for push and start, we'll call for taxi. Takapu 7817. Puxando a minha 310, aciona a identificação, vou na cor de TAP 47 para a chegada a Mari, desça para nível de voo 050. TAP, minha irmã, para o INS da 190, hoje é a minha 310, para a chegada. Paulo Salvador, gol 2043, para ponte de estacionamento 05. 2043, emitido imediato. Sim, mas... Tenente, autorizado, reposto táxi. Autorizado, reposto táxi, gol 2043. Salvador, voo 2043, está com 167 a bordo, 3 horas e 45 minutos, também na galinha, para o táxi. Confirmacionalmente, para ouvir? 167. Taxi via Flight 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1, 8, decimal 95, 8 metro, no 020, bom voo. Afirmativo, direto táxi, Flight 1 Índia, 165, ponto de espera, voo 2043. Voo 1096, acione identificação, desça para nível de voo 050, via chegada à área. Chanel 6310 após o TAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, livre LS responsabilizado. Após o TAP 2000, autorizado LS responsabilizado, Chanel 6310. 00 graus, 3 mais. Livre decolagem 190, voo 2043. Mais QNH 1020. A from India, runway 10, tower 118, decimal 95, confirm. India, confirm. That's affirmative. A from to India to runway 10, can you confirm tower frequency? 118, decimal 95, before holding point, okay? Okay, so holding point, 118, 95, Takabu 7817, thank you much. Yes, sir. Boa noite, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, voo 2043. na linha 310, efetuando desvio. Afirmo, foi informado. Efetuando desvio aí, esquerda da rota, bordo, rua 1770. Bem, você faz o desvio, foi tudo na reta estabilizada. Pode desvio, estou na reta estabilizada. Informa que vai voar à esquerda para a 195 devido à formação, ok? Bem, já passa o desvio autorizado Leda, gol 2043. Pode desvio Leda, gol 2043. Seven 7817, boa noite. 7817, correto, line up and take off, runway 10, winds 110 degrees, 4 knots. Clear for takeoff, runway 10, Zagabu 7817. It's going to be a couple of minutes, we're waiting for the flight crew to get ready. How long will you maintain position on threshold? About 1 minute. Roger. Okay, lining up and wait, runway 10, we'll call for takeoff. Clear to line up and takeoff. We're ready, hotel crew, 7817, winds 120 degrees, 4 knots. Thank you. Gol 10096 após o ITAP, desça para 2000 pés, o ajuste no 020, livre LS, reposta estabilizado. Após o ITAP, 2000, reposta estabilizado. Gol 10096. Gol 2043, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. 251-3395, pro gol 2043, uma boa noite. Boa. Estabilizou, LS-X3, aliás, Oceané 6310. Oceané 6310, chame a torre 118-95. 1895, Oceané 6310, 4. Papatango, Juliette, Bravo Delta, contato radar. 60 milhas, sudoeste, Salvador, vou na Cruz de Mar para interceptar a chegada da Mar e reporte para a descida. Seven, airborne at 06, Salvador, approach to 0.0 to 25. Intuition, obrigado, Saca Peru, 7817. Oi, Salvador, boa noite, XNM3-10, visual estabilizada, X8 a 10. XNM3-10, pelo autorizado, pista 90, vento 120 graus, 89, pista molhada. Autorizado, pouso, XNM3-10. Observo 380 via Avo de Patria. Via Avo de Patria, 380 Saca Peru 7817. Boa noite, boa noite, comando Sierra, guarda meus copos. Guarda. Olá, Salvador, boa noite. Amanhã 310, tá que você via Alfa, Juliette, até o gate 06, boa noite. Alfa, Juliette, 06. Voo 109-6, estabilizou minha alerta. Voo 109-6, chame a torre 118-95. 795. Voo 109-6, vai passar o Índia Serra. 09-6, ajuste na 021, todo autorizado, costuma 0, 131, 30 graus, 109, costuma 0. Repouso, voo 09-6. Presta posição direito, Elefa. Vai, direct Elefa posição, Taca Peru 7817. Direto Elefa posição, Taca Peru 717, Taca Peru. Juliette, Bravo Delta, vou em 4. Bravo Alpha Kapiro 717, request flight level 400. Takapiru 7817, Roger, standby. Standby. Salvador, muito boa noite, ajuda 7950, 180, 210. Azul 2795, está sob contato radar. A 75 milhas nordeste de Salvador, foi na proa de Bonf, para interceptar a chegada da Bonf e reporte para a descida. Bonf, para a chegada da Bonf, reportará para a descida, 2743. Capelo 7817, quase para Trevo 400. Plan level 400, Taca Peru 7817. Capelo 7817, call Recife Center, 128.8, Ipanema 126.0. Ok, frequency change 128.8, enable 126.0, Capelo 7817. Obrigado, boa noite. Boa. Petro 219. Descida o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, desça para 4 mil pés, o ajuste no 020. Patango 0 para Delta, decoração para final do procedimento LS, acepção 0, curva direita para 0, 4, 5, desça para 2 mil pés, altimetrou no 0, 2, 1. 0, 4, 5, desça para 2 mil, correto. Solo Gol, 973, autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva à direita na saída da Eleda Motiva. Correção, da Eleda Irume. Após Irume, conforme rota prevista no plano de voo. Transponda em 5460 e controle em 120 decimal 8. Autorizado 360. Decola com curva direita da pista no 0, saída da Eleda Irume. Após o roda do plano, transponder 5460 e o controle no 208, gol no 973. 973, cotejamento vai essa reporta, pronto para o pushback acionamento. Tango Zé Bravo Delta, reação de navegação para o Odizuno, está autorizada a final do procedimento de LS, que foi no zero, reporte estabilizado. Passará a Bravo Delta. Salvador, muito boa noite, Altan 3858, da Serra, no 2 para Costa. Pro Duna, Pro Azul 2795, 3258, informação Serra em curso. Copia. 795, desça para 3.000 pés, altímetro no 021, não vou direto Duna. Chega Pro de Duna, descendo para 3.000 com 1.021, o Azul 2795. No Lorde, Bravo Delta. Matando direto Bravo Delta, chegando agora a torre em 118, decimal 95. 295, grato. Eu fiz o Zulu 19, a primeira via, pode conforme rota prevista no plano de voo. Ok. 3-0, Fortaleza. Pela fez o Zulu 19, decoração no zero, primeira correnteza na saída Momo, transição Toti. Nós campeão, a Tanguinha, 2-4-5, 2-4-5, 2-4-5, 2-4-5, 2-4-5, 2-4-5, 2-4-5, Modifico, Bravo Delta. Modificado aos 28. Curva à esquerda, base pela direita, 17, filha de Bravo Delta. Bote na final. Bota lá. Controle o Azul 2795, mantendo a proa de Duna, teria condições de curva esquerda para 180 para interceptar por meios próprios, está totalmente visual, tem uma formação bem à nossa frente aqui. O desvio de formação está autorizado, o Azul 2795, porém interceptar na proa 180 mais aqui. Negativo, um pequeno desvio então à esquerda, o Azul 2795. Tan 3831 no controle, Salvador. Sendo identificação, dessa vez chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 021. Tan 3831 está autorizado, voar direto ponto. Bordo 08, controle Salvador, aciona identificação. Desça via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro 101021. Via Mário 050, Bravo Delta, som os 3-1, livrar a direita para 5, prepara-se a estação. Solo Salvador, boa noite, Oxanê 6310, centro de informação Serra, autorização de entrar a correr, estamos no 06. Sim, aguardando mais um pouco para a saída, Pouca Caju. Aguardando, cobra Pouca Caju a saída, 6310. Reporte estabilizado. Para estabilizar no X-Ray, descendo para 2000, 02795. Aluguno 973, feedback e acionamento. Autorizado, reposto táxi. Autorizado, 973. Estabilizado no X-Ray, o azul 2795. 2795, chama agora a torre 118, decimal 9. 7295, a torre agora, obrigado amigo, bom domingo. Muito boa noite, Azul 2795, estabilizando o X-Ray, tem um campo à vista. Azul 2795, avistado na 021, com autoridade, pista no 0, vento 1, 5, 0, graus 8, 9, com pista molhada. Pista molhada, livre pouso, cabeceiro no 0, Azul 2795.